Ligou? Pegou? Não perca. Domingo, das 9 às 11 horas, programa Encontro com Nelson, aqui na Rádio Alto Piranhas. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Atenção, ouça diariamente de segunda a sexta-feira, das 5h45 às 6 da manhã e de 5h15 às 5h30 da tarde, o programa Sua Vida, Seu Destino, apresentado pelos missionários médios espíritas videntes, naturalistas e terapeutas espiritual, mestre Jacó e mestre Mike de Alencar. Problemas amorosos, familiares, vícios, dominantes, doenças misteriosas, procure uma orientação para sua vida. Atenção, São João do Rio do Peixe, região. Está de volta a esta cidade o ônibus da visão de Dr. José Vicente. Nesta segunda-feira, você que tem catarata e está enxergando tudo embaçado, prepare-se para ver com nitidez e em cores o que o nosso vasto mundo oferece. A clínica de olhos Dr. José Vicente, que já conta com a mais avançada tecnologia para fazer a cirurgia de catarata, sem injeção, com anestesia tópica, apenas com colírio, sem pops, com incisão autocelante. Agora também conta com a técnica aprimorada de cirurgia de estrabismo, com excelente resultado estético. E com grande destaque, realizamos também a cirurgia de plástica pálpebra, que rejuvenesce o seu visual e aumenta a sua autoestima. Doutor José Vicente, mais informações na Hiperfarma e pelo telefone 83 99683-6283. Sabe onde você encontra o melhor pra sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão! Então vá para o Lojão! Lojão Rio do Peixe, fazer e realizar os seus sonhos. E você que tá ouvindo agora, já ouviu essa? Na Netline, quem escolhe como pagar é você. Quer 50% de desconto por 5 meses? Ou prefere o mesmo desconto dividido ao longo de 12 meses? Aqui, o plano se adapta ao seu bolso, porque na Netline é assim. Tem transparência, liberdade de escolha e uma internet que funciona de verdade. E só cliente Netline tem Deezer Premium, Netline Play e vantagens exclusivas no Netline Club. Fale agora com a gente pelo 0800-281-4437. Chame no zap ou siga arroba Netline Telecom nas redes sociais. Netline, muito mais que internet. Horas 39 minutos. Não perca o tempo, não perca a hora. 10h39. Hoje é quinta, hoje é dia do Você Sabia. Hoje a curiosidade é sobre a famosa anestesia. Quem foi que inventou a anestesia? Onde surgiu? Quando? Daqui a pouco, no Você Sabia. Ligou! Ligou! Pediu! Tocou! Segunda parte do Som do Ouvinte, entra no ar com a minha ouvinte amiga Sônia. Bom dia, Sônia. Bom dia, meu amigo. Eu gostaria de ouvir o seu programa. É Espelhos d'Água, se eu não me engano, é Dalto que canta. Pode ser? Um abraço, Alto tá te enviando um abraço também. Um abraço pra vocês. É o Dalto, sim, que canta. Yeah. Alto Espelho d'Água. Toquei pra você que está ligado no som da gente. Agora, você sabia do dia. Hoje a curiosidade é sobre a anestesia. Olha, no século passado, cientistas americanos descobriram os efeitos anestésicos de substâncias como éter e o óxido nitroso, mais conhecido como gás hilariante. Suas propriedades sedativas haviam sido relatadas pelo químico inglês Henry Davy em 1799. O gás foi usado nas primeiras décadas do século XIX em espetáculos públicos, nos quais homens perambulavam rindo sob seu efeito. Certa vez, o jovem cientista americano Horace Wells assistiu a uma dessas apresentações. Muito atento, Wells notou que um cidadão que havia cheirado o gás batera violentamente uma das pernas numa cadeira sem dar um único gemido. No dia seguinte, pediu a um aprendiz que lhe arrancasse um dente enquanto estivesse sob a ação do gás. A extração foi indolor. Ajudado por um amigo e aluno, William Thomas Green, Wells tentou, em 1845, demonstrar cientificamente a descoberta, convocando seus colegas para uma apresentação no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Desta vez, porém, a experiência não deu certo. O paciente gritou de dor e o dentista foi exposto ao ridículo. Apesar do fracasso do mestre, Morton voltou seus estudos para o campo da anestesia. Pediu a outro professor, o químico Charlie Jackson, que lhe falasse de suas pesquisas com o éter. Morton se entusiasmou com o que ouviu, fez experiências por conta própria e, em 1846, apenas um ano após a desastrada tentativa de Wells, apresentou-se duas vezes no mesmo hospital de Boston. Na primeira, extraiu um dente sem que a vítima sentisse dor. Na segunda, anestesiou com éter um doente do qual seria retirado um tumor, e ele nada sentiu durante a operação. Estava inventado a anestesia. Você sabia? Agora está por dentro. A simpatia do dia. Hoje a simpatia é para fazer as velas ficarem poderosas. Olha, consagre as velas comuns, colocando o maço diante de um altar durante 7 dias e 7 noites, fazendo a seguinte oração: ao levantar e ao deitar, meu bom Deus, faça com que os seus bons fluidos impregnem nestas velas para que elas se tornem poderosas e mágicas. Ligou, pediu, tocou. É mais um ouvinte no ar. Oi, Jorge, bom dia. Paulinho aqui do Santo Amigo Angélico, município de Aparecido. Gostaria de ouvir a música de Gustavo Lima. Termina comigo antes. Só para curtir, tenha um bom dia. Gustavo Lima, no som do ouvinte. Quem gostou faz barulho! Gustavo Lima tocando pra você. Agora seu horóscopo chega no oferecimento da Quinta Filé do Supermercado Brasil. Dona de casa, todo frigorífico hoje em promoção. Capricórnio. Avante, Capricórnio. Não tenha medo de assumir compromissos profissionais. Com esse seu jeitinho de saber lidar com as pessoas, vai acabar levando você à realização financeira. Vá à luta. Seu número 84. Aquário. Bom dia para investir nos planos mais audaciosos, mas procure não divulgá-los por enquanto, para não levantar interesses de outras pessoas que poderão atrapalhar os seus projetos. Tome cuidado com a inveja. 53 é o seu número. Peixes. Nesta quinta, você poderá demonstrar uma capacidade invejável de entender as pessoas. Excelente astral para fazer acordos. É hora de praticar esportes. Tenha mais cuidado com a saúde, viu, peixes? 34 é o seu número. Supermercado Brasil, a maior variedade, preço baixo de verdade, é pra lá que eu vou. Lá tem açougue, tudo em frutas e verduras, tem completa estrutura e pra economizar, é pra lá que eu vou. Supermercado Brasil, é pra lá que eu vou. É o ponto certo da economia, é pra lá que eu vou. Supermercado Brasil, é pra lá que eu vou. É o supermercado do meu dia a dia, é pra lá que eu vou. 10 minutos para 11 horas, hora do seu sucesso. Ligou, pediu, tocou. O destaque é o som do ouvinte. Bom dia, Jorge Sandra Francisca do Pio Décimo. Eu gostaria de pedir uma música. Pode ser de Amado Batista, Pode Chorar. Ofereço ao meu esposo João, meus filhos Francisco Irineu, meus netos Mariela e Ezequiel, minha nora Mari Maiara. Ofereço a você a todos do programa. Bom dia. Bom dia. Amado Batista vai também para Diva, em Acopiara, no Ceará. Batista, toquei pra você que está ligado aqui no som da RAP. Vou chamar Quinaldo José, da Banca Ouro Verde. Bom dia, Quinaldo. Bom dia, Jorge e Sandro. Chegando aqui com o resultado Lotérica, extração da Lotep Banca Ouro Verde, informando. Atenção, para o primeiro prêmio. Primeiro prêmio, 4087. Primeiro prêmio, 4087. Tigre. Segundo prêmio, 3793. Segundo prêmio, 3793. Veado. Terceiro prêmio, 4725. Terceiro prêmio, 4725. Carneiro. Quarto prêmio, 4080. Quarto prêmio, 4080. Peru. Quinto e último prêmio, 1673. Quinto e último prêmio, 1673. Pavão. Repetindo apenas o primeiro prêmio, em nome da banca Ouro Verde, Verinho da Esperança, Casa da Sorte. 4087. Primeiro prêmio, 4087. Tigre na cabeça. Próxima extração, logo mais às 12h30, diretamente da Lotep, Banca Ouro Verde, informando. Jorge Sandro. Na telinha da novela Três Graças, no capítulo de hoje, Mirinho foge diante da ameaça de Arminda de chamar a polícia. Raul tenta falar com Joelle. Júnior fica desconfortável quando Casper e João Rubens falam com ele sobre as Três Graças. Juquinha e Paulinho planejam o aniversário do delegado Jairo. Viviane recebe flores de Leonardo. Márcia recebe vídeos e fotos do marido com Morena. Ferrete acusa Zenilda de não ter cuidado da família e confronta Lorena sobre Juquinha. Joelle e Raul se abraçam emocionados e são flagrados por Gelurce, que acaba concluindo que o filho de sua patroa é o pai de sua neta. Ligou, pediu, tocou. Eleni de São José de Piranhas, bom dia. Oi, George, eu gostaria de ouvir Renato e seus Bluecats. Eu sou apenas alguém. Eleni aqui de São José de Piranhas, obrigado e tenha um ótimo dia. Ótimo dia para você também. Renato e seus Bluecats vai também para Cristina, na Cachoeirinha dos Batalha. Ela manda para os pais Cícero e Ana do Belmonte, para o Rafael e para o Jones. Sou apenas alguém que não pensou. última do som do ouvinte, a última do programa Jorge Sandro de hoje. Ih, acabou? Sim, mas amanhã tem mais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Dito e feito da quinta-feira. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mãos para cultivá-las. Augusto Cury. Dito e feito. Jorge Sandro. 11 horas. Bom ter sua companhia todos os dias. Amanhã quero você de novo, viu? Por aqui, 8 da manhã. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. YI-672, operando em 650 kHz. Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Rua Justino Bezerra, 41, primeiro andar, Cajazeiras, Paraíba. Esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis em verdes pastagens, feliz eu descansei. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz.

preciso do teu carinho, porque tá difícil andar sozinho. Senhor, eu preciso da tua mão pra mudar o meu coração, que não encontro uma saída. Preciso desse amor imenso pra cessar meus medos, consertar meus erros, mudar meu viver. Para de sofrer, pra mudar meu mundo, só o teu amor. Transformar meus dias, só o teu amor. Mudar minhas dores, só o teu amor. Teu amor, perdão. Felicidade, só o teu amor. Toda esperança está no teu amor, que semeia estrelas. Preciso do teu carinho, porque tá difícil andar sozinho. Senhor, eu preciso da tua mão pra mudar o meu coração, que não encontro uma saída. Sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador. Nada se cria sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir essa palavra que nos guia. Vamos ouvir essa palavra que nos guia. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição, conforta a alma e nos educa pra união. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição, conforta a alma e nos educa pra união. Aleluia, aleluia. aleluia, aleluia. O mandamento de meu Deus é retidão, é luz nos olhos e prazer no coração. O mandamento de meu Deus é retidão, é luz nos olhos e prazer no coração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Essa é a palavra da certeza e da justiça, que nos liberta da opressão e da cobiça. Essa é a palavra da certeza e da justiça, que nos liberta da opressão e da cobiça. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. É mais que ouro e mais que sol a tua lei, dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. É mais que ouro e mais que sol a tua lei, dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra. 672, 650 quilômetros. Rádio Alto Piranhas, AM. Alto Piranhas. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Amiga,

grande amor. Araguaias, a rádio do povo. Transformando. pedra dura. Tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas no viver. Apresenta Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Os principais fatos e acontecimentos da região você fica sabendo agora. Agora. No plantão de polícia. Correspondentes em toda a região. A notícia precisa e imediata. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. A verdade nua e crua. Plantão de Polícia. A verdade nua e crua. A partir de agora, para mais de 1 milhão de ouvintes espalhados em todo o Nordeste de Juazeiro do Norte, o capitão da Alto Piranha. Vanildo Dunga. Do outro lado está ele, o Leonardo DiCaprio, o Fábio Júnior, o Jorge Tadeu, o Calequinho dos Olhos Azuis. Quem eu? Eu mesmo não. É sim, o homem do gemidinho. Francisco José. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa que desse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é tudo, José. Corta pra mim, Francisco José, às 12h03. Sem querer aparecer, sem inventar e tendo medo de ter medo, estamos chegando com os destaques. Polícia aí! Manchetes. Minutos. Polícia Militar auxilia em caso de homem desaparecido em São José de Piranha. Polícia Militar apreende drogas e materiais relacionados ao tráfico. Homem morre após grave acidente de moto na zona rural de Santa Cruz. Polícia Civil deflagra operação Pulsar contra organização criminosa especializada em tráfico de droga. Polícia apreende armas, drogas e cumpre mandado de prisão. Polícia Militar age rápido e recupera celular e apreende indivíduo por roubo. Onda de violência continua em São Bento. Duas pessoas foram baleadas em uma tentativa de duplo assassinato. Golpe virtual popular dá o calote de R$32 mil em Princesa Isabel. Capotamento na BR entre Santa Gertrudes e Patos deixa casal ferido. Em Macaia, a polícia cumpre mandado de prisão por apreensão alimentícia. Colisão envolvendo moto e um carro deixa uma pessoa gravemente ferida e outra com a fratura exposta. Polícia continua a investigação sobre o caso do jovem assassinado a tiros em uma festa no município de Cacimba. Polícia Militar prende homem em flagrante. Apreende arma de fogo e munições em Boa Vista. Jovem morreu após sofrer acidente de moto em São Bento. Ainda na Paraíba, justiça nega recurso do Ministério Público e mantém prisão domiciliar de Fernando Cunha Lima. Polícia Militar apreende armas, drogas e munições na capital. Programa Sentinela da Polícia Militar se torna referência nacional em gestão institucional. Polícia Militar da Paraíba orienta integrantes a participarem de programa Previna-se de saúde física, mental e emocional. Motociclista fica ferido após atropelar cavalo em João Pessoa. Médico fica ferido em capotamento em rodovia do Sertão. Polícia encontra cabeça humana e polícia continua investigando para encontrar o resto do corpo. Suspeitos foram presos após perseguição policial na capital. No vizinho estado do Ceará, técnica de enfermagem morre após acidente em Barbalha e um jovem em Várzea Alegre. Homicídios no Crato e mais uma em Barbalha, onde mais dois morreram em confronto com o BEP. Polícia Militar prende acusado de estupro em Juazeiro e apreende ocorrências de disparos contra uma casa em Aurora. Pitbull em situação de abandono foi resgatado pela PM em Juazeiro do Norte. Acusado de tentativa de homicídio e mulheres por som abusivo foram presos pela PM em Barbalha. Polícia Militar prende jovem com a pistola e drogas no Juazeiro e outro tentando um furto no centro universitário. Agora em Cajazeiras, na terra de Padre Rolim. 12:09, 12:09 está a hora da verdade. Auto Piranhas, a rádio do povo. Estamos apresentando pela rádio Auto Piranhas, Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. A verdade nua e crua. Ivanildo Dunga. Ivanildo Dunga. 12:10. Aos amigos e inimigos do submundo do crime, o nosso boa tarde, sem querer aparecer, sem inventar e tendo medo de ter medo. Estamos chegando com mais um programa Plantão de Polícia. O compromisso com a verdade, a informação como ela acontece. Sem meias palavras, na Rádio do Povo, na Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Se você não quer ser caso de polícia, não faça por onde o caso aconteça. Mas se o seu nome estiver nas ocorrências policiais, com certeza será divulgado aqui. Olha, Francisco José, aqui no início do programa, prepara aí os parabéns. Eu quero parabenizar a Juliana Suassuna, lá no bairro Vila Nova 2, aqui em Cajazeiras. A Juliana Suassuna, que é esposa do Zé do Peixe, dono do bar do Peixe, lá na Vila Nova, está de aniversário, ligada aqui no programa, recebe os parabéns do suplente vereador Adriano da Vila Nova e de todos nós que fazemos o programa Plantão de Polícia. Para Juliana Suassuna, muitas felicidades, muitos anos de vida e obrigado também pela sintonia, pela audiência do programa lá no Bar do Zé do Peixe, na Vila Nova, ligado aqui com a gente. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. 12 e 12, a Polícia Militar auxiliou em um caso de um homem que estava desaparecido em São José de Piranha. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio em um caso de desaparecimento de uma pessoa lá no sítio Serrote das Flores, que fica na zona rural de São José de Piranhas. A solicitante informou que seu ex-cunhado havia entrado em surto psicótico e tentado se jogar contra cercas. Ele então fugiu para o matagal nas proximidades. Com base nas informações fornecidas, a guarnição se deslocou até o local e iniciou as buscas em conjunto com os moradores da região. Após algum tempo de procura, o morador foi localizado em meio ao matagal, apresentando ferimentos nas pernas devido ao terreno acidentado por onde havia ocorrido. A equipe de resgate do SAMU foi acionada pela PM, prestando os primeiros socorros de um local antes de deixar o homem em sua residência. A Polícia Militar, mais uma vez, demonstrou seu comprometimento em garantir a segurança e o bem-estar da população, auxiliando a família na resolução do incidente. A família foi orientada a procurar acompanhamento médico para garantir a saúde e o tratamento necessário do paciente. Mandar um abraço para Dário Oliveira Júnior, ligado aqui no programa do Capitão. Giovanni Alves, o GG Delivery, suplente de vereador, com a gente. Gilmara dos Canudinhos, obrigado pela sintonia do programa. Nadir e seu esposo Diel e sua irmã Graça. Naldo Cariri, também com a gente. Cícero Militana, no Rio Grande do Norte. Zefinha Silva, cobrando mais uma vez a questão para irem buscar umas podas lá na Agrovila. Jonas Faria, obrigado pela sintonia. E o Fátima Martins, também ligada com a gente aqui no programa Plantão de Polícia de sua rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Um abraço para dona Zefinha, lá na Agrovira, por trás do posto de saúde. Ela, o Erlânio, a Erlânia, seu hermano, obrigado pela sintonia do programa Plantão de Polícia. Dona Lúcia e seu Amaro, lá no Capoeira Sul. Para meu amigo Adelson, do Tiro de Guerra 07011, ligado aqui no programa, ele e sua esposa, obrigado pela sintonia, pela audiência do programa Plantão de Polícia, indo mais longe para ficar mais perto de você. Agora em Cajazeiras, 12 horas, 15 minutos, Polícia Militar prende drogas e materiais relacionados ao tráfico em São José de Piranhas. Na manhã do último dia 14, ontem, quarta-feira, a Polícia Militar de São José de Piranhas foi acionada para investigar uma possível boca de fumo no bairro São Sebastião, durante rondas pela região. A guarnição avistou dois indivíduos saindo de uma residência que, ao perceber a presença policial, fugiram para dentro do imóvel e, ao serem abordados, invadiram-se em alta velocidade em uma motocicleta. Após a fuga, a PM procedeu à vistoria na residência, encontrando grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de droga. Foram apreendidos aproximadamente 450 gramas de maconha, 471 de cocaína, além de balanças de precisão, celulares, isqueiro e roupas. A residência, que estava abandonada, já era frequentemente usada para o tráfico de droga. A ação foi registrada e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi investigado. As guarnições continuam com as diligências para localizar os suspeitos que conseguiram fugir. A Polícia Militar segue atenta no combate ao tráfico de drogas na região. Manda um abraço, boa tarde para Fátima Martins. Boa tarde, estou na escuta. Deus e Ivana na Serra, também está ligado com a gente. Nosso amigo Kennedy, lá em Tenente Ananias, ligado aqui no programa Plantão de Polícia. Obrigado pela sintonia do programa policial mais ouvido desse horário no rádio paraibano. Homem morre após sofrer grave acidente de moto na zona rural de Santa Cruz. Por volta das 16 horas e 30 minutos, um grave acidente de moto com vítima fatal foi registrado nas imediações do distrito de Casinhas do Homem, na zona rural de Santa Cruz, na região de Sousa. Conforme informações, a vítima identificada como Lucimar da Silva Diniz tinha 74 anos, segue em uma moto quando em determinado momento perdeu o controle do veículo e veio a cair, sofrendo uma forte pancada na cabeça. Uma equipe de resgate do SAMU foi acionada para prestar socorro à paciente, mas ao chegar ao local constatou que o senhor Lucimar da Silva não havia resistido à gravidade dos ferimentos e já estava em óbito. O local do sinistro do trânsito foi isolado pela militar até a chegada do delegado de plantão e dos peritos da Polícia Civil. Após realizar os procedimentos necessários, caminhar o corpo para o ML de Cajazeiras. Agora 12h18, alô, boa tarde. Sim. Boa tarde. É a Rainha, linda. Alô? Oi, Dunga. Quem fala? É a Zélia. Pois não, Zélia? Pode mandar login pra mim, amiguinho. Se tiver que eu tenho meu filho assistindo, se não tiver, tá o programa. Se você quiser, até você chegar ao seu programa, viu? Tá certo. Quero mandar pra minha irmã, assim, Alexandre, pra Cícero Cardoso e pra Amilton, lá no em Pombal. Tá? E pra ti, José, tá, Dunga? Abraço. 12h19, a Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, deflagrou a Operação Pulsar, com o objetivo de desarticular e asfixiar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e na modalidade de delivery. As investigações também identificaram o uso de contas bancárias em nomes de terceiro para a prática de lavagem de dinheiro. Mais de 100 policiais civis foram mobilizados para cumprimentos de 24 mandados de prisão nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, além dos municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Maringá, no Paraná. Durante a operação foram cumpridos aproximadamente 85 mandados de busca e apreensão, como medida voltada a asfixiar a questão financeira do grupo criminoso. A justiça determinou ainda o bloqueio de 15 milhões em valores ligados à organização. O nome da Operação Pulsar faz referência a uma armadilha tradicional utilizada na pesca de camarões e alude ao fato do grupo investigado se autodenominar Rei do Camarão. A denominação simboliza a estratégia policial do cerco técnico investigado, qualificada e produção robusta de prova, que resultaram na identificação e responsabilização dos envolvidos. A ação contou com o apoio de diversas unidades, entre elas Diretoria de Operação, o GAECO, o Ministério Público da Paraíba, a Delegacia de Repressão Entorpecente, o Grupo de Operação Especial, o Grupo de Operação Cocãos, a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a Delegacia da Mulher, além de delegacias e grupos táticos de várias regiões do estado, com apoio também da Polícia Penal. Agora, 12h21, um abraço para Zileuda Brito, na escuta aqui do programa Plantão de Polícia. Obrigado pela sintonia, pela audiência do programa policial mais ouvido do estado da Paraíba neste horário. A Polícia Militar deu cumprimento às diligências relacionadas a um roubo registrado no município de Junco do Seridó e obteve êxito na apreensão de armas de fogo entorpecente e no cumprimento de um mandado de prisão em aberto. De acordo com informações da 3ª Companhia do 3º BPM, durante a ação o indivíduo foi localizado e preso em situação de flagrante. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, acompanhado de 4 munições, sendo 2 deflagradas e 2 intactas, além de 2 porções de cocaína e 2 de crack. No decorrer da abordagem, a guarnição constatou ainda a existência de um mandado de prisão em vigor contra o suspeito, que foi imediatamente cumprido. Também foram apreendidos aparelhos celulares, sendo deles identificado como produto de roubo ocorrido anteriormente em Junco do Seridó. Outros 2 celulares foram recolhidos para averiguação, já que o suspeito não apresentou comprovação de origem lícita. Todo o material apreendido juntamente com elemento foi levado e apresentado na delegacia de polícia. 12h23, um abraço para a Alvaniza Rocha, ligada aqui com a gente. Obrigado pela sintonia. Um abraço para Josafá, lá no Depósito Armazém Paraíba, também ligado com a gente. A Maria Lima, lá no Cristal. Alô, você, boa tarde. Boa tarde, Ivanildon. Boa tarde, Francisco José. Aqui quem está falando é Francisco Alves, aqui do sítio Santa Casa, Belém do Brejo do Cruz. Estou ouvindo o seu maravilhoso programa. Boa tarde. Um abraço, pessoal, em Brejo do Cruz. Obrigado pela sintonia, um abraço para Toinha e José Pedro, também ligado com a gente. Obrigado pela sintonia do programa, o pessoal aí no sítio Patamuté, a Zé Vem, muita gente ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência, o pessoal do sítio Almas, também ligado aqui comigo. O pessoal no sítio Picada de Mundão e Edmundim, não perde o programa Plantão de Polícia. O pessoal no sítio Catolé, um abraço para João Luiz, também tá ligado aqui no programa do Capitão. Obrigado pela sintonia, pela audiência do programa policial mais ouvido nesse horário no rádio paraibano, que em fevereiro está fazendo 26 anos na apresentação de Ivanildo Dunga. Olha, na última quarta-feira, por volta de 21 horas, a Polícia Militar, por meio da equipe Águia 04 do 3º Esquadrão da Rotan, realizou a prisão de um homem por roubo e tráfico de droga em uma ação rápida na cidade de Cajazeiras. O crime ocorreu quando 2 indivíduos armados com a faca peixeira anunciaram o roubo contra as vítimas, subtraindo o aparelho celular e ameaçando populares. Logo após o fato, as equipes iniciaram o cerco policial e a guarnição da Rotan conseguiu localizar um dos suspeitos ainda nas imediações. Durante a abordagem, foi recuperado um aparelho celular roubado, 174 papelotes de crack, uma porção maior de droga e uma faca, além de chips de celulares, caracterizando também o tráfico de entorpecente. Em seguida, com apoio do CPU do 6º Batalhão e da Força Tática e Patrulha Rural, o elemento e o material apreendido foi conduzido à delegacia de polícia. 12h25, Filomena Clementino de Souza, também está ligada aqui no programa do Capitão. Obrigado pela sintonia, pela audiência do programa policial mais ouvido nesse horário no rádio paraibano. Meus amigos, a onda de violência cresce a cada dia, a cada instante, na região de São Bento. De acordo com as informações, as vítimas teriam sido surpreendidas por indivíduos que ainda não foram identificados. Segundo relatos repassados pela Polícia Militar, uma das vítimas se encontrava consciente e orientada nessa tentativa de duplo assassinato acontecido lá em São Bento. No momento do socorro. Enquanto que a outra necessitou de atendimento médico mais complexo, Ambas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar. A Polícia Militar segue realizando diligências com o objetivo de identificar e prender os autores da dupla tentativa de homicídio ocorrida na cidade de São Bento, Terra das Redes. A crescente onda de violência tem assolado a região atendida do 12º Batalhão, lá de Catolé do Rocha, e desde o início do ano já foram registrados 5 homicídios, além de diversas tentativas de assassinato, roubos e até tentativa de latrocínio. Diante da situação, há uma grande mobilização por parte dos gestores municipais de Catolé do Rocha e São Bento, que já se manifestaram publicamente sobre o clima de insegurança, considerado sem precedentes na região. Segundo informações, o pedido de reforço da segurança foi encaminhado ao governador do estado, João Azevedo, e ao comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Sérgio Fonseca. A população temerosa lá na região de São Bento, Catolé do Rocha e toda aquela área que pertence ao 12º Batalhão de Polícia. E um golpe virtual. Homem dá um calote de R$32 mil em Princesa Isabel. A polícia investiga o caso deste estelionato virtual registrado no final de semana, que resultou no prejuízo de R$32 mil durante a suposta venda, uma suposta negociação. O caso lá é o seguinte: o cara postou que tinha uma casa para vender, deu o preço para o comprador e depois foi no dono da casa e deu outro preço. Foi nas redes sociais e solicitou um depósito, um adiantamento de R$32 mil. Depois desbloqueou e a pessoa que comprou a residência não teve mais contato com o sujeito. Ao ter contato com o dono do imóvel, que também está no prejuízo, disse desconhecer o elemento. O golpe foi aplicado e a polícia está investigando o caso. Agora, 12h29, programa Plantão de Polícia, o compromisso com a verdade, a informação como ela acontece, sem meias palavras, aqui na Rádio do Povo. Você participando do programa, mandando o seu alô, e a gente continua aqui levando a informação como ela acontece, sem minhas palavras, na Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Olha, colisão na BR-230 em Souza. Um abraço para Silnara Galdino. Silnara Galdino, ligada aqui comigo. Um abraço para você, obrigado pela sintonia, pelo carinho, pela audiência do programa Plantão de Polícia. Um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-230, no centro urbano da cidade de Souza, na tarde de ontem. A colisão envolveu um carro e uma moto, que foi atingida pela traseira, né? O carro colidiu na traseira do veículo. Na moto estavam dois jovens, moradores do bairro Jardim Sorrilândia. As vítimas foram identificadas como Sara Pereira dos Santos, de 22 anos de idade, e José Carlos Ferreira Bento, de 28 anos de idade. Ambos ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados para o Hospital Regional de Souza. De acordo com informações repassadas pela assessoria de comunicação da unidade hospitalar, Sara Pereira sofreu inicialmente uma fratura exposta em uma das pernas. Já o José Carlos, a situação foi mais grave. Deu entrada com estado gravíssimo, precisando ser entubado e encaminhado para a área vermelha do hospital. Ainda segundo a unidade hospitalar, próximo às 19 horas, o cirurgião e o ortopedista estavam avaliando o quadro clínico das vítimas, que seriam submetidos a exames de tomografia para avaliação mais detalhada. Informações policiais são de que o motorista do carro, que não foi identificado, teria se evadido do local. Também não se sabe ainda sobre as circunstâncias que levaram à colisão. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes. 12h31. Polícia cumpre mandado de prisão por pensão alimentícia. É, meu filho, colocou o filho no mundo, tem que chegar junto, né? Durante ações de policiamento ostensivo, policiais da 4ª Companhia do 3º BPM cumpriram um mandado de prisão civil no município de Matureia. A guarnição foi procurada por um oficial de justiça da comarca de Teixeira, que informou sobre a existência do mandado expedido pela Vara Única de Teixeira contra o indivíduo por inadimplemento de pensão alimentícia. De posse dos dados, a equipe intensificou o patrulhamento e, no período da tarde, localizou o alvo em Matureia. Após abordagem e confirmação da identidade, foi constatada a validade do mandado judicial. O homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi levado e apresentado na delegacia de polícia. 12h33, mandar um abraço para Júnior Trajano, tá ligado aqui no programa do Capitão, na Rádio do Povo, na Rádio Alto Piranhas, de Cajazeiras. Jovem foi assassinado a tiros na madrugada da última quarta-feira, lá na região de Cacimbas. Polícia está investigando o caso. O sepultamento aconteceu naquela cidade. O jovem de 27 anos assassinado a tiros na madrugada de quarta-feira, na rua São José, no centro de Cacimba, na região de Patos. A vítima, José Galdino Brasílio da Silva, natural de Desterro. De acordo com a informação repassada à polícia, o crime ocorreu após uma festa. A polícia está investigando o caso. O pai da vítima denunciou que pode ser uma pessoa de outra cidade que teria praticado o assassinato contra ao jovem. O corpo foi conduzido para o IML de Cajazeiras e depois liberado para a família fazer o sepultamento após o exame cadavérico. Polícia Militar prende um homem flagrante e apreende arma de fogo, além de munições, em Boa Ventura. Na madrugada de ontem, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um elemento por porte ilegal de arma de fogo no município de Boa Ventura, no sertão da Paraíba. De ordem com as informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, guarnições realizavam ações de rotina quando lograram êxito na abordagem do suspeito. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, além de 17 munições. O homem é apontado como integrante de uma facção criminosa. No momento da ação policial, o acusado estava acompanhado de dois menores de idade que foram flagrados fazendo uso de entorpecente. No local, os militares também encontraram a balança de precisão e simulacros de arma de fogo. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao maior de idade, enquanto que os menores também foram apreendidos. 12h35, 12h35. Mandar um abraço para Geraldo lá na ASA, ligado com a gente, para dona Creuza, mãe do Geraldo. Obrigado pela sintonia, pela audiência do programa Plantão de Polícia. E também para o José Carlos e sua esposa, sintonizados aqui no programa da Rádio Alto Piranha, o mais ouvido nesse horário em toda Paraíba, em todo sertão, em todo o Brasil. Juíza nega recurso do Ministério Público e mantém prisão domiciliar do Fernando Cunha Lima. A Justiça da Paraíba decidiu na última quinta-feira, dia 8, negar o recurso impetrado pelo Ministério Público da Paraíba e manter a prisão domiciliar do médico Fernando Paredes Cunha Lima, condenado a 22 anos de prisão por abuso sexual infantil. A decisão foi proferida pela juíza doutora Andréa Arcoverde Cavalcante Vaz, da Vara de Execução Penal de João Pessoa. Ao analisar o caso, a magistrada entendeu que a medida estava na conformidade com os fatos presentes nos autos e com a legislação vigente. O recurso analisado foi um agravo da execução apresentado pelo Ministério Público contra a decisão do juiz Carlos Neves de Franca Neto, que havia concedido a prisão domiciliar ao pediatra em dezembro de 2025. Na decisão, doutora Andréa Arcoverde destacou que o benefício foi concedido com base em critérios objetivos, mediante o monitoramento eletrônico e pelo prazo de 180 dias. Com isso, o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para apreciação em instância superior. Fernando Cunha Lima foi condenado a 22 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão por estupro de vulnerável contra duas crianças em dezembro. O juiz Carlos Neves Franca Neto concedeu a prisão domiciliar ao médico, justificando que ele possui 82 anos de idade, apresenta comorbidades graves e necessita de tratamentos médicos que não podem ser ofertados no sistema prisional. Agora 12h38, 12 horas 38 minutos, Polícia Militar apreende arma, munições e droga em comunidade da capital paraibana. A Polícia Militar realizou na noite de ontem uma apreensão de arma de fogo, munições e droga na comunidade Sem Terra, localizado no bairro Funcionário 2, zona sul de João Pessoa. Os suspeitos fugiram ao perceber a presença policial e não foram localizados. De acordo com as informações da PM, a ação ocorreu durante diligências na área, quando um grupo de homens armados foi avistado em um terreno baldio. Na abordagem, os policiais encontraram revólver, 17 munições, além de 27 poções de maconha e 21 poções de crack. Todo o material apreendido foi levado e apresentado na delegacia de polícia. Médico fica ferido em capotamento em rodovia no sertão paraibano. Um capotamento foi registrado na manhã de ontem, na PB-228, no trecho que liga os municípios de Patos a Quixaba. De acordo com as informações da Polícia Militar, o veículo envolvido seguia em direção a Quixaba quando o condutor perdeu o controle da direção. O automóvel saiu da pista, colidiu contra uma cerca de arame e capotou, parando em uma área da mata às margens da rodovia. O 4º Batalhão de Bombeiros Militar informou que apenas uma pessoa ocupava o carro. A vítima foi retirada do veículo por populares e recebeu atendimento de uma equipe do SAMU. Segundo informações, o condutor é um médico que seguia com destino ao município de Quixaba no momento do acidente. Ele foi estabilizado e encaminhado para o hospital de Patos com o estado clínico estável. 12 horas 40 minutos. Programa Plantão de Polícia, o compromisso com a verdade, a informação como ela acontece aqui na Rádio do Povo, na Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Mandar um abraço para o pessoal lá em Bernardino Batista, o Cleide Egídio, lá na rua Vicente Egídio. Tá ligado aqui no programa do Capitão Dunga, na Rádio do Povo, na Rádio Alto Piranhas, de Cajazeiras. Olha, a Polícia Militar facionada em um caso de violência doméstica em Poço Dantas. A polícia atendeu o caso de violência. O acusado chegou em casa embriagado, iniciou uma discussão com a esposa. A situação rapidamente escalou, resultando em agressões físicas, como puxões de cabelo e tapas nas costas. Tudo ocorrido em frente de uma filha do casal, que estava visivelmente assustada. Segundo o relato da solicitante, madrinha da criança, os episódios de agressões domésticas são frequentes, o que evidenciou um histórico de violência na família. A guarnição, ao chegar ao local, conduziu as partes envolvidas para a delegacia de Cajazeiras. O acusado, ao ser abordado, resistiu à prisão, ficou bastante agressivo, foi colocado as algemas para contê-lo mesmo e evitar que algo acontecesse. 12:42, 12:42, a mortuária São Vicente de Paula dispõe do melhor plano de assistência funerário PAT, plano de assistência total, encontra com a central de velórios mais moderna da região. Faça seu plano funerário, onde se perder saudades, plantão 24 horas, fica na Comércio Carneiro, no centro de Cajazeiras, PAT, quem é vivo, faz. Na Vila Jardim, você encontra as mais variadas plantas frutíferas e flores com acompanhamento técnico do engenheiro agrônomo Marcandio Neto. A Vila Jardim realiza projetos de reflorestamentos e jardinagem e dispõe de coqueiros e de outras mudas frutíferas em qualquer quantidade. A Vila Jardim fica no centro de Cajazeiras, na rua Sebastião Bandeira de Melo, 86. O telefone é o 991-172826, ao lado do Pet Shop Vira-Lata. Sandro Bateria, você conhece, você confia. Sandro Bateria, distribuidor exclusivo para toda Paraíba, das baterias Moura, Crau, LA e Júpiter, dividindo em até 10 vezes nos cartões à vista com 20% de desconto. Na troca de óleo lubrificante, 4 litros, mais um filtro, R$ 76,00. Na compra de qualquer peça, 15% de desconto. Sandro Bateria, ligou, pegou, Rua Venâncio Neiva, 37, Padre Santo Tomás, 424. Quer ganhar prêmios de verdade? Compre o Rota Fácil Capitalização. No Rota Fácil Capitalização, todos os meses, sorteia 5 motos Hondas e mais 100 prêmios de 1.000. São mais de R$ 150 mil todos os meses. O bom do Rota Fácil é que você não perde. Você concorre todos os meses a 5 Hondas e mais 100 prêmios de 1.000. Na quitação do seu carnê, você recebe tudo que você pagou de volta em confecções, cama, mesa e banho, em uma das lojas Top Jeans, Cajazeira, Souza, Lavras da Mangabeira e Iguatu, no Ceará, e em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Venha ser feliz. Rota Fácil, jeito fácil de ganhar. Para você comprar o Rota Fácil, é só ligar 83995470000. Fala com Gisele e boa sorte. Encomendas e viagens de Uiraúna para Cajazeira e Cajazeiras para Uiraúna é com o seu Francisquinho. É só ligar 996782381. Viagem confortável e sua encomenda em boas mãos. De segunda a sábado, saindo de Uiraúna às 7 da manhã, retornando de Cajazeiras às 9 horas. Saída ao lado da Catedral. Viagem tranquila e sua encomenda recebida com pontualidade. 12:45, eu faturo e volto já. Estamos apresentando pela Rádio Alto Piranhas, Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. A verdade nua e crua. Sintonia do sucesso. Alto Piranhas. Primeiro lugar. Sempre aqui. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Armazém Paraíba, no verão, ninguém faz igual, ninguém. Confere aí. Comente o volume, faça a festa com potente som de paredão de 1.900 watts por apenas 1.199. A caixa amplificada com alça e rodinhas é 459,90. Caixa de som mochila é 379. E a caixa de som Bluetooth é só 189,90. Armazém Paraíba, no verão ninguém faz igual, ninguém. Tá dizendo? Atenção Cajazeiras! Neste verão, o Supermercado das Palmeiras está maior e melhor, com ofertas imperdíveis para você encher o carrinho sem esvaziar o bolso. Com dois pavimentos e estacionamento exclusivo, você encontra a maior variedade de produtos para o seu lar. Temos açougue de primeira, hortifruti fresquinho, sempre abastecidos às segundas e quintas, e aquela padaria irresistível, que deixa tudo mais gostoso. E para quem ama economizar, temos entrega grátis em Cajazeiras. É isso mesmo. Supermercado das Palmeiras, de portas abertas para atender Cajazeiras e região. Na rua Doutor Coelho e Tiburtino Cartacho. Venha celebrar o verão com a gente. Supermercado das Palmeiras, sua nova experiência de compra já começou. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Programa 30 às 11, todos os domingos, com a apresentação de Silvano Dias. Trazendo tudo dos bastidores da política da Paraíba e da região. Reuniões, adesões, rompimentos e os principais acontecimentos políticos. Fique por dentro de tudo aqui, no Trem das 11. Oferecimento, Grupo Cachoeira Rede de Postos e Combustíveis. Sempre na estrada, pensando em você. Hotel Cachoeira, hospedagem com conforto e segurança. E Supermercado Cajazeiras, onde a dona de casa economiza de verdade. Trem das 11, todos os domingos, aqui na Alto Piranhas. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã. Cajazeiras tem a Clínica de Olhos Dr. Cícero Petrônio, tratando das mais diversas condições oftalmológicas, dos casos mais simples aos mais complexos, com qualidade, inovação e tecnologia para mudar a vida dos seus pacientes. Enxergue o mundo com olhos saudáveis. Clínica de Olhos Dr. Cícero Petrônio. Cirurgia de catarata, estrabismo e pterígio. E o que há de mais moderno em tratamentos oftalmológicos. Agende sua consulta e dê um salto em qualidade de vida agora mesmo. Rua Padre Rolim 179, em frente à antiga Regional de Ensino, no centro de Cajazeiras. Contatos pelo fixo 83-2143-0864. WhatsApp 83-98193-1284. Ei, você que tá ouvindo agora, já ouviu essa? Na Netline, quem escolhe como pagar é você. Quer 50% de desconto por 5 meses? Ou prefere o mesmo desconto dividido ao longo de 12 meses? Aqui, o plano se adapta ao seu bolso, porque na Netline é assim. Tem transparência, liberdade de escolha e uma internet que funciona de verdade. E só cliente Netline tem Deezer Prêmio, Netline Play e vantagens exclusivas no Netline Club. Fale agora com a gente pelo 0800-281-4437. Chame no zap ou siga arroba Netline Telecom nas redes sociais. Netline, muito mais que internet. Programa Atualidades Esportivas. Apresentação Beto César. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Na sua Alto Piranhas. Oferecimento. Comprar barato e fiado só no Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Armazém Paraíba, o nome já diz tudo. Laboratório de Análise Clínica, Dr. Isaac Lordão. Padrão e controle de alta qualidade. Na rua Coronel Juvencio Carneiro, 435. Ligue 3531-2030 em Cajazeiras. Center Peças Automotivas. Peças para veículos de todas as marcas. Na rua Coronel Peba, 344, no centro de Cajazeiras. Ligue 3531-5500. Biomed, distribuidora hospitalar, a mais completa do Alto Sertão Paraibano. Avenida Pedro Moreno Bundim, contatos pelo 3531-2145. Cajazeiras. Refrigeração Zero Grau, referência em manutenção de ar-condicionados de veículos. Na rua Manuel Alexandre, 311, bairro Princesinha do Oeste, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Posto e churrascaria Nossa Senhora de Fátima e Papa Léguas, na saída para o Ceará e Souza, a melhor gasolina e o melhor preço do grupo empresarial Ivandi Ramalho. Promoções imperdíveis no Melo Supermercado na Praça João Pessoa. Margarina por sabor balde de 3 quilos 28,49. Arroz parbolizado panelaço 2,49. Óleo de soja lisa 8,99. Creme culinário e bituruna 200 gramas 1,69. Tempero caseiro folha verde 1,19. Extrato de alho folha verde 500 ml 2,49. Maionese quero sachê 200 gramas 2,19. Água sanitária Tubarão litro 2,49. Aproveitem as promoções do Melo Supermercado, válidas até dia 16 de janeiro. Quer ganhar prêmios de verdade? Então compre o Rota Fácil Capitalização. O Rota Fácil Capitalização todos os meses sorteará 5 motos Honda Pop 0 km e mais 100 poupanças de R$1.000. São 150 mil reais em prêmios todos os meses. Seja você também mais um ganhador do Rota Fácil. São muitas chances para você ganhar. E o bom do Rota Fácil é que você não perde. Você concorre todos os meses a 5 Honda Pop e mais 100 poupanças de R$1.000. E no final do seu contrato você receberá todo o seu dinheiro de volta em confecções ou em cama, mesa e banho nas lojas Top Jeans em Cajazeiras, Souza, Lavras da Mangabeira e Paus dos Ferros no Rio Grande do Norte. Para comprar o Rota Fácil é só ligar 99954-7000 e falar com Gisele. Venha ser feliz você também no Rota Fácil. O Rota Fácil é o jeito fácil de ganhar. Atenção você, garanta já a sua vaga. As matrículas do Sistema Municipal de Ensino de Cajazeiras já estão abertas. É hora de garantir o futuro de quem você mais ama. Na rede municipal, o estudante tem kit escolar, fardamento completo e participa de sorteios de bicicletas e tablets. As matrículas seguem até 31 de janeiro. Procure a escola do município mais próxima e faça a matrícula. Prefeitura de Cajazeiras. A educação é por todos nós. Em qualquer lugar, em todo lugar. Alto Piranhas. Estamos apresentando pela Rádio Alto Piranhas, Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. A verdade nua e crua. Agora em Cajazeiras, 12 horas 53 minutos, 12h53, programa Plantão de Polícia, compromisso com a verdade, a informação como ela acontece. Técnica em enfermagem morre após acidente em Barbalha e um homem em Várzea Alegre. Mais duas mortes em consequências de acidente de trânsito foram registradas no Cariri. Por volta das 22 horas, a técnica de enfermagem Luciana Vitorino de Mendonça Luna Figueiredo, 50 anos de idade, morreu ao ter sua moto colhida por um carro e o motorista seguia adiante na sua viagem. Ela seguia para sua residência no sítio Barro Vermelho, em Barbalha. O acidente aconteceu na Avenida Leão Sampaio, perto da Itaipava, naquele município. Antes, por volta às 17 horas, o agente administrativo Adriano da Silva Alcântara, 34 anos de idade, foi um que morreu em um dos leitos do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele residia no sítio Juazeirinho, na zona rural de Várzea Alegre, e teria sofrido uma queda de moto no dia 1º de janeiro, quando trafegava em uma estrada no sítio Pé de Serra, naquele município. O mesmo foi socorrido ao hospital local e transferido para o Hospital Regional do Cariri. 12h55, quer falar, bebê? Tudo bem, boa tarde Dunga, boa tarde Chicão e na técnica, Fernando Alencar, daqui a pouco Rádio Vivo com muitas informações, chegando aqui com a extração do jogo do bicho, resultado direto da Lotep, Banca Ouro Verde, o verde da esperança, a casa da sorte, com a extração aqui do meu dia 45, lápis e papel na mão, primeiro prêmio 36, 38, 3, 6, 3, 8, 36, 38, coelho na cabeça. Segundo prêmio, 35, 45, 35, 45, 35, 45, elefante. Terceiro prêmio, 40, 12. 4, 0, 1, 2, 40, 12, burro. O quarto prêmio, 37, 71, 3, 7, 7, 1, 37, 71, porco. E o quinto e último prêmio, 91, 55. 9155-9155, gato. Primeiro prêmio só, trazendo aqui da extração do Jogo do Bicho, Banca Ouro Verde informando, 3638, 3638, 3638, Coelho na extração. Próxima extração, você se liga às 16 horas, Francisco José vai trazer mais um resultado direto da Lotep. O credenciamento, você já sabe, é da banca que paga mais premiações em toda Paraíba, Banca Ouro Verde, Dunga. Plantão de polícia. Olha, 12 horas 56 minutos. Três pessoas foram assassinadas na noite de ontem, quarta-feira. Uma noite sangrenta no Cariri Cearense. Sendo duas em Crato e outra em Barbalha. Onde mais duas morreram em um confronto com a Polícia Militar. Por volta das 19 horas 30 minutos, Pedro Isaac Cardoso Marinho, de 15 anos, que residia na rua Padre Beapina, bairro Pinto Madeira, foi morto a tiros ao lado da Areninha, no bairro Muriti, em Crato, por dois homens numa moto. No mesmo horário, no Matagal, perto da encosta do seminário, um jovem identificado apenas por Diego, 23 anos, foi executado com 6 tiros. Também às 19 horas e 30 minutos, porém na rua Zuca Sampaio, perto da capela de Santo André, no bairro Bela Vista, em Barbalha, o ajudante de pedreiro José Renan Barbosa dos Santos, 24 anos, foi vítima de homicídio à bala. Ele residia na rua L14, bairro Cirolândia, e estava em meio a um grupo de jovens quando três homens se aproximaram atirando, e só ele foi atingido. Renan respondia por porte de arma de fogo e após ser foi preso em fevereiro de 2020. No centro de Barbalha, com um revólver calibre 38 municiado, dizendo que tinha achado. Já por volta de 21 horas e 30 minutos, no grupo Nassau, em Barbalha, houve um confronto entre militares do BEP e três rapazes armados, que os policiais tentaram prender. Um fugiu e dois saíram baleados e socorridos para o hospital São Vicente de Paulo, onde morreram. Givanildo Ferreira Brandão, de 16 anos, residia no bairro Timbaúba, em Juazeiro, e Wesley Galdino Rodrigues, 17 anos, que morava no sítio Malhada, em Barbalha. Os PM apreenderam dois revólveres com munições intactas e deflagradas, além de picotadas. Noite sangrenta no Cariri Cearense. Já ainda em Juazeiro, um elemento foi preso por estupro e outro para efetuar disparos em uma residência em Aurora. O homem foi preso em Juazeiro, acusado de dopar sua companheira para praticar sexo. Foi às 7 horas da última terça-feira, após a denúncia da esposa de 45 anos contra o marido de 49, de estrupá-la. O caso aconteceu na rua Estudante José Santos Lopes, bairro Frei Damião, e ele foi preso por policiais militares. Ela é portadora de epilepsia e usava remédios controlados. O esposo costumava misturar doses da medicação acima do prescrito pelo médico para dopar a vítima em fazer sexo sem seu consentimento. Outra ação de militares de policiamento ostensivo foi na rua São Vicente, no centro de Aurora. Eles obtiveram informações sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo contra uma residência. No local, proprietário da residência disseram que dois homens num carro se aproximaram do imóvel e atiraram várias vezes. Antes disso, picharam a casa com as siglas Comando Vermelho e a mensagem com ameaças de morte no portão. Agora, 13 horas, final de mais um programa Plantão de Polícia. Agradecimento desse amigo de vocês, Ivanildo Dunga e Francisco José. Vem aí o Progometos e em seguida a Rádio Viva. A todos, boa tarde. Agora você está muito bem informado. A Rádio Alto Piranhas acabou de apresentar Plantão de Polícia. A verdade nua e crua. Identificação. ZYI 672. Rádio Alto Piranhas. Frequência 650 kHz. 5.000 watts de potência. Estúdios, Rua Coronel Justino Bezerra, 41, primeiro andar. Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Conversa com o governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Apresentação, Luiz Henrique. Hoje é quinta-feira, é dia 15 de janeiro de 2026. A nossa convidada é a doutora Roberta Neiva, ela é diretora de operações do DETRAN da Paraíba. Tudo bom, doutora Roberta? Tudo bem, graças a Deus. É um serviço importante que o DETRAN presta a todos paraibanos e paraibanas. Eu quero falar do novo serviço, a ampliação do serviço de atendimento de habilitação. Que ampliação é essa e como o usuário deve se comportar a partir de agora? Com toda essa mudança que houve no processo de primeira habilitação, houve um aumento da demanda das pessoas procurando o DETRAN para regularizar a sua situação em relação à habilitação. Com isso, a gente fez uma nova proposta de atendimento ao usuário e nós criamos pontos de atendimento em João Pessoa, Patos, Guarabira e Campina Grande, na capital com 3 pontos de atendimento, Campina Grande, um Guarabira e Patos, também um cada. E a pessoa faz o seu agendamento no site, né? Escolhe qual o sábado da sua conveniência, o horário é das 8 ao meio-dia, e ela poderá ser atendida aos sábados no ambiente do DETRAN. Na ampliação dos serviços, praticamente todos os serviços são online, mas tudo começa com um agendamento. Que número de serviços e quais os serviços que são essencialmente necessário o usuário ir ao DETRAN? Na etapa da CNH tem uma parte que é impossível de ser transferida, que é justamente a fotografia, coleta de biometria, coleta das digitais, o exame médico, o exame psicológico. É algo muito personalíssimo o processo de CNH. Sim. Então, a abertura do processo, a solicitação desse serviço já está disponível online. A pessoa pode entrar no site, fazer a solicitação, receber o boleto para fazer o pagamento também online. Porém, a partir de determinada altura, pagou o boleto, começa a ter a necessidade realmente do comparecimento. E aí há o agendamento para a biometria, posteriormente o agendamento para a questão do exame médico, exame psicológico, prova prática, prova teórica, enfim, toda a jornada que a primeira habilitação demanda. E outros serviços que eventualmente venham a precisar da biometria do candidato. O DETRAN da Paraíba já está totalmente integrado ao Sistema Nacional. Com essas novas normativas, eu vou citar algumas, por exemplo, a questão da autoescola, da formação, da necessidade das aulas práticas. Essas questões já estão bem resolvidas no DETRAN da Paraíba? Sim, nós fomos os pioneiros a lançar a primeira CNH no modelo novo que foi lançado agora no final de 2025. Inclusive com o ministro presente. Isso, nós fizemos um grande esforço junto com a Secretaria Nacional de Trânsito e nós acompanhamos em tempo real toda a jornada para fazer ajustes. Então, os ajustes necessários para que o candidato, o usuário, não sinta qualquer impacto ou qualquer tipo de embaraço à demanda que ele está pretendendo, nós realmente conseguimos fazer os ajustes. Alguns pontos que eram importantes à participação da própria Senatran também já foram ajustados. Então, hoje o candidato pode se sentir à vontade, se sentir convidado a fazer, iniciar sua jornada baixando o aplicativo CNH do Brasil, iniciando a jornada da CNH e, em caso de dúvidas, em caso de qualquer tipo de dificuldade, manter contato com o DETRAN através dos telefones, das redes sociais ou presencialmente, se for do interesse do candidato. É tão importante a gente lembrar como avançamos tecnologicamente e como avançamos no atendimento do DETRAN, que antes, em alguns anos, tínhamos dificuldades, filas, atrapalhadas de atravessadores. Isso já é passado, o DETRAN não volta mais a essas questões. Não, o passado, esse passado burocrático, esse passado embaraçado, né, atrapalhado, ficou para trás. Hoje o órgão tem uma estrutura que funciona para dar a maior autonomia possível ao usuário. Hoje, se o usuário quiser se fazer valer de serviços de terceiros, ele faz porque quer, porque está na conveniência dele. E não mais porque ele não tem a informação ou não tem um ambiente para atendimento convidativo, um ambiente sem hostilidades. Então, a preço de hoje, nós temos um DETRAN voltado realmente para o usuário em sua plenitude. Vamos repetir as unidades que estão de expansão de atendimento para a CNH. Nós temos a sede em Mangabeira, nós temos Carro Legal, nós temos Shopping do Automóvel em João Pessoa, Guarabira, Ciretran de Guarabira, Campina Grande na Ciretran e Patos na Ciretran também. Então, candidato, o usuário pode ir no site e ele vai encontrar agendamento para essas datas. Roberta Neiva é a diretora de operações do DETRAN. Muito obrigado, esse serviço é muito importante para os usuários e, claro, a gente no rádio falando sobre isso e nas redes sociais, expande e melhora a qualidade do serviço. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço. Obrigado, Cajazeiras. Já somos a rádio mais ouvida da cidade. Alto Piranhas. Todas as pesquisas já revelam, a Rádio Alto Piranhas é a emissora mais ouvida de Cajazeiras. E nós queremos agradecer a você, ouvinte, por este sucesso. Alto Piranhas, a rádio de Cajazeiras. Primeiro lugar em audiência. Em Cajazeiras, interior da Paraíba, 13:08. Confirmando a hora certa no sertão da Paraíba, 13:08. A Central de Jornalismo da Alto Piranhas apresenta a partir de agora mais um campeão de audiência. Jornalismo Verdade. Diferente para ser igual a você. Ousando para comprar as brigas do povo. Independente para ser um canal de cidadania e participação popular. Com a credibilidade do sistema Alto Piranhas de Comunicação. No ar. Rádio Vivo. De olho aberto. Fernando Alencar. Quinta-feira, o dia é 15, o mês é janeiro e o ano que segue, 2026. A partir de agora estamos iniciando o programa mais ouvido da Paraíba. O Rádio Vivo, o radiofônico que escuta o povo com as principais informações que você precisa saber. A partir de agora você fica na companhia de um jornalismo sério, imparcial, pelo canal do povo. Alto Piranhas! Essa rádio é maravilhosa, que é uma rádio pra gente saber de coisa boa, viu? E atenção, atenção, Paraíba! Atenção, sertão! Atenção! Cajazeiras! Pegando fogo! E haja fogo! É bom! São corpo de bombeiros! Apagar. É moída, hein, Cajazeiras? Esse incêndio! Vem bomba por aí! É um incêndio na política de Cajazeiras! As manchetes a partir de agora! Aqui no Rádio Vivo! Atenção, porque o canto arrepia! Agora! As manchetes do dia. Nova função. Ex-secretária de Educação do município de Cajazeiras. Michele Noleto é indicada para assumir função no Hospital Regional de Cajazeiras. De acordo com informações, a indicação de Michele Noleto foi indicação do ex-prefeito José Aldemir e da deputada doutora Paula, junto ao governador João Azevedo. Michele Noleto, que por dois mandatos do prefeito José Aldemir assumiu a Secretaria de Saúde e também no início da gestão da prefeita Corrinha Delfino, quando a prefeita tomou a decisão de realizar mudanças, né? Na Secretaria de Saúde, com a saída de Michele Noleto. O cargo para Michele Noleto no Hospital de Cajazeiras ainda não foi anunciado e nem publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba. E expectativa é de que seja publicado ainda esta semana. Michele Noleto no Hospital Regional de Cajazeiras, exclusiva do Rádio Vivo. Eita! Nos bastidores, vereadores de oposição em Cajazeiras, Alisson Voz e Violão e Lamarque Barros já estariam fechados com apoio à prefeita Corrinha Delfino na parte administrativa e na eleição da Câmara Municipal da cidade. Sobre o apoio aos candidatos da prefeita Corrinha Delfino nas eleições deste ano, ainda não foi definido, provavelmente só em abril, com a posse de Lucas Ribeiro à frente do governo do estado. Ainda nos bastidores dão conta que a prefeita só aceitaria a chegada dos dois vereadores caso os mesmos anunciassem apoio a todos os candidatos da prefeita Corrinha, incluindo Zé Aldemir e Júnior Araújo. Preço salgado. Depois de anunciar novo sistema de rota aérea, a companhia aérea Azul Linhas Aéreas incluiu em seu sistema de nova opção de voo ligando município de Cajazeiras a João Pessoa, com escala obrigatória em Recife, capital pernambucana, a partir do mês de março deste ano. Levantamentos feitos junto à plataforma de vendas da empresa mostram que os preços para o trajeto completo podem superar R$ 2.000, a depender da data e da antecedência da compra. Apesar do alto custo, a nova rota é vista como um passo importante para integrar Cajazeiras aos principais centros urbanos do Nordeste brasileiro. Assim fica difícil. Prejuízo. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia de ontem a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2026, com vetos de recursos para Paraíba. Os dispositivos eram destinados a saúde pública. De acordo com o despacho, foram vetados aproximadamente 50 milhões em emendas parlamentares, porque, segundo o presidente, os dispositivos haviam sido inseridos durante a tramitação do texto no Congresso Nacional e estavam em desacordo com a Lei Complementar número 210/2024. Sabe, daqui a pouco os recursos vetados estariam destinados ao estado da Paraíba. Brasil! Quem acaba com a gente é a piada, não é o sofrimento, é a piada. Nota máxima. Prefeita Denise Baima, do município de Bom Jesus, acaba de alcançar um dos mais importantes reconhecimentos da administração pública, o selo ouro no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O município figura na galeria dos primeiros colocados, atingindo pontuação máxima de 100%, resultado que comprova a excelência da gestão financeira adotada pela atual administração. O levantamento divulgado mostra o desempenho e reflete uma condição exemplar, responsável e transparente dos recursos públicos da gestão da prefeita de Bom Jesus, Denise Baima. nova sigla. Deputado estadual Felipe Leitão anunciou que vai se filiar ao MDB para disputar a reeleição em 2026. Ele foi convidado para entrar para a legenda pelo presidente estadual do MDB na Paraíba, o senador veneziano Vital do Rego. A informação foi confirmada na noite de ontem pelo próprio veneziano. No último dia 22 de dezembro, Felipe Leitão anunciou apoio à pré-candidatura do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ao governo do estado. Tirando da poeira. Prefeito Aldo Andrade firmou convênio com o governo da Paraíba, assegurando mais de R$1 milhão em investimentos para pavimentação de ruas, ação que coloca fim definitivo às ruas de terra no município. A iniciativa muda de forma concreta o dia a dia da população. Problemas antigos, como poeira no verão e lama durante o período chuvoso, passam a fazer parte do passado. As obras vão melhorar a mobilidade, facilitar o acesso aos bairros e contribuir para a valorização dos imóveis, refletindo diretamente na qualidade de vida dos moradores. Você é a nossa melhor companhia. Alberto Dias. Fernando Alencar. E a hora certa, na movimentada Cajazeiras, 13 horas, 18 minutos. Eu confirmo, 1 da tarde, mais 18 minutos, no sertão da Paraíba, no nosso querido estado, e claro, todo o Nordeste, todo o Brasil, e a nossa linda e amada cidade de Cajazeiras, terra da cultura, terra que ensinou a Paraíba a ler, a terra do saber. A nossa linda e amada cidade de Cajazeiras. Hoje, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. 15º dia do mês de janeiro. Cidade já vive aí a expectativa da chegada do mês de fevereiro. E claro, Carnaval 2026, que vai ser um dos maiores da Paraíba. Onde se brinca o carnaval com muita tranquilidade, com muita segurança, a exemplo do que aconteceu no ano passado, o sucesso que foi o Carnaval de Cajazeiras. Mais uma vez vai se repetir, é isso que a gente espera, que a gente aguarda, né? Mais uma vez o sucesso de Cajazeiras. A começar no dia 12, vai estar aqui a cantora baiana, a Cláudia Leite, dentre outras atrações, na abertura de forma oficial do Carnaval em Cajazeiras. Além também, né, Fernando, das praças alternativas. E eu quero abraçar a você que está pelo rádio, a você que está pela internet. Abraçar o meu companheiro aqui de bancada, Fernando Alencar. O nosso Francisco José no painel eletrônico. Sensação térmica nesse momento em Cajazeiras, de acordo com o clima-tempo, 37 graus. É, meu amigo, 37 graus. Mas a possibilidade, já a partir da manhã, dá uma mudada no clima, né? Aqui na cidade de Cajazeiras, nesse momento está parcialmente nublado, né? 37 graus. A umidade, 35%. Nebulosidade, 51%. Vento, 16 km por hora. Essa Existe a expectativa também, no período da noite, cair uma garoa aqui na cidade de Cajari, como já disse, né? Inclusive, próprio Rodrigo César Limeira, meteorologista e físico, afirmou ontem no programa de que haveria essa mudança no clima com a chegada de chuvas no nosso sertão paraibano. É isso que a gente aguarda. Como disse aí o Fernando Alencar, cidade de Cajazeiras, meu amigo, pegando fogo. Não é só fogo ali na Telemar, não, viu? Fogo também na política. Chamar aí a atenção dos amigos, né? Que gostam de apagar fogo, né? Principalmente fogo da política. Porque, meu amigo, vem muitas novidades visando o processo eleitoral de 2026. Depois da ida da prefeita de Cajazeiras, Corrinha Delfino, de Zé Aldemir, além de Júnior Araújo, de todo o grupo de situação em Cajazeiras, que, digamos, eram de um certo distanciamento do governador da Paraíba, João Azevedo, no ano passado aconteceu esse encontro, que foi intermediado pelo deputado federal, como diz Corrinha, o padrinho de Cajazeiras, Aguinaldo Ribeiro, que intermediou a chegada de Corrinha, a chegada de Zé Aldemir, não digo de Júnior, porque Júnior já era aliado do governador João Azevedo, mas estava também distanciado, né? E aí, por intermédio da Daniela Ribeiro, também senadora, e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, aconteceu esse encontro na Granja Santana, residência oficial do governador João Azevedo, e aí foi selado a união entre o grupo de situação aqui em Cajazeiras, que inclui a prefeita Corrinha, Zé Aldemir e também Júnior Araújo, além da deputada estadual, doutora Paula Francineto. Esse encontro aconteceu no ano passado e foi formalizado, né, o apoio da prefeita Corrinha Delfino, do ex-prefeito de Cajazeiras e pré-candidato a estadual José Aldemir. Júnior já havia declarado apoio à pré-candidatura de João Azevedo ao Senado. E aí, chega Corrinha, chega Zé Aldemir, doutora Paula, para se juntarem, aliás, no apoio ao governador João Azevedo, no seu projeto político, que é disputar uma cadeira no Senado, já que esse ano teremos duas vagas para o Senado. E aí também foi fechado o apoio da prefeita Corrinha, de Zé Aldemir e também de Júnior Araújo, a pré-candidatura do prefeito de Patos, Nabô Vanderlei. Portanto, e claro, o apoio ao pré-candidato, né? Porque até o momento ninguém é candidato, porque tem que passar pelas convenções, tem que também passar pelo registro por parte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e também o Tribunal Superior Eleitoral. Aí sim podemos dizer, fulano de tal é candidato nas eleições de 2026. Depois desse encontro, depois de tudo ter sido definido, o governador, na última vez que esteve aqui em Cajazeiras, inclusive acompanhei pelas redes sociais, porque eu estava de férias, não estive acompanhando